abram alas pra alegria, fantasia está no ar. Com um toque de magia, põe a gente pra sonhar. Xuxa, bebê Xuxa.